Confirm, Juliet, India, and Alpha, no? Negative, sir. Your taxi is going to via Abram. Proceed your taxi via Abram and join on taxi India. Negative, Juliet. Okay? India on taxi India contacts tower on 118.95. Roger, Abram 1, India, and when reaching India, 118.95. Continue a aproximação, informarei pista livre, 80 graus, 8 nós, 17 no 4. Olá, 606, solo 02, libere a direita, chame solo e 1219. 219, gol 606, obrigado, até a próxima. Até a próxima. Salvador, gol 606, boa noite, Libra, na Fisco. Gol 606, está livre o táxi pela Alfa e Juliette, portão 05. Alfa Juliette, 05606. Simão 95. Boa noite, azul 4107, 2.500. Continue a aproximação, número 2 para pouso, 70 graus com 8 nós, informarei pista livre, azul 4107. Pois é, pista livre. Tchau, good evening, Europa, Zero e 4. Great for good evening, maintain your track to Europa 04. Okay, I will maintain Europa 04. Chegada Golf, vê se mantém a 3 mil pés, ajuste na 09. 09, descendo para 3 mil pés, está 38, na zona chegada bom. 714, solo 04, libere a direita e chame solo 1219. Direito 219, quando fez o passo. Azul 4107, vento 070 graus com 8 nós, livre pouso, pista 10. Livre pouso 10, 4107. Boa noite, está livre o táxi via Alfa e Juliette para o portão 02. Alfa e Juliette, portão 02, volta 7 com 4. Vou no 606, prossiga. Vou manter um pouquinho a posição aqui, está aguardando a chegada do sinalizador no 05 aqui. Ok, ciente. Então, Brasil 84, clear line up, end of 8, runway 10. Clear line up on 8, runway 10, Brasil. Patrono 07, solo 07, libera direito, chame solo 1219. Patrono 07, boa noite, Bruna. Patrono. Azul 4107, boa noite. Está livre o táxi via Alfa e Kilo para o pátio 3. A posição é a 07 do pátio 3. Alfa Kilo, pátio 307, Azul 4107. Papa 084, Bornet 09, Solo Departure Control 119, decimal 8, bye bye. 198, Europa 04, bye bye. Europa 04, on departure. Papa 084, Clive, maintain level 390, Puka Departure. Maintain 390, Puka Departure, Europa 04. 4602, Tente da Unicorn. 6202, bom dia, autorizado de chegada a Mari. Desce e mantenha 4 mil pés, ajuste 190. 2011, chegada a Mari, 6202. Libera as instruções de velocidade da chegada, senhor. Sim. Obrigado. Europa, zero in for request. Ahead, Europa, zero. We request flight level 370, we are too heavy for flight level 390. Stand by. Autoriza a negativo, mantenha a chegada, desça até 2 mil pés, livre LS X-Ray, forma o localizador. 2 mil pés, vai manter a chegada, 3-2 mangá. Europa Zero de fora, Salvador Control. Go ahead, Europa Zero de fora. Ok, clear flight level 370. And climb and maintain level 330 restrict. We're clear to climb to flight level 330, you said? No, we're clear flight level 370 and climb and maintain 330 restrict, okay? Roger, Europa 0 and 4, climbing to 350. Europa 084, climb and maintain 330 restrict, okay? And wait flight level 370. Climb to flight level 330, waiting for the flight level 370, Europa 084. That's correct. 084, fly direct to ZPAR position and contact the receive center on 125.45. 12545 to ZPAR position, Europa 084, bye bye. Xenia 6212, decimantinha 2000 pés, ajuste 10 no ONU, informe localizador. 2000 pés, 10, 11, da informaria no localizador 6212. DDS 10, 3891. 1891, complete final ILS, chame a torre em 11895. 11895, tá lá. Torre em Salvador, atão 3891, passando de Serra, baixar pra lá. Boa noite. 3891, boa noite, avistado. Tem pouso livre 1-0, 80 graus, 1-0 norte, então 3891. Livre pouso, então 3891. Só confirmo o vento, 3891. 70 graus, 070 com 8 nós. Obrigado. Nada. 3891, solo os 22, libera a direita, chame solo 219. 319, boa, 3891. Salvador, boa noite. Da 3891, boa noite. Da 3891, ciente, boa noite. Livre táxi, via Alfa e Juliette, portão 08. Alfa e Juliette, 08. Ela é 6212, complete final ILS, chame a torre 11895. 1895, chame a 6212. Torre, boa noite, chame a 6212, na sua escuta, duas milhas do externo, visual com a pista. 6212, boa noite. Estado livre pouso no zero, vento 70 graus, com 109, 10 nós, Oceaner 6212. 70 com 10, baixado e travado, sente livre pouso na 10, no 6212. Tô no 7, no 4, tá autorizado, Aracaju, nível 230, via, ou melhor, decolagem da 10, curvará à esquerda, após a decolagem no perfil da subida Puca, após Puca Jamo e após Jamo direto a Aracaju. O controle 119.8, acione 5550. Fugou no 7 no 4, chame quando pronto, vai o puxe acionamento. 212, solo 27, libera direita, solo 119. 219, eu livrar o 6212. Chané 6212, livre aviso, não se escuta. Chané 6212, sente. Livre táxi via Alfa Juliette, remota 13, do pátio principal. Sente, Alfa Juliette, remota 13, 6212. Salvador, boa noite, Gol 606, ciente informação. Boa noite, Gol 606, está autorizado. Campina Grande, o nível é o 390, via Pesulu 10 até Neuma, após Neuma direto Campina Grande. A decolagem é da 10, curva à esquerda, subida Puca, transição Zipar, o controle. Mono 19, decimal 8, acione 5565. Evativo, Gol 606, autorizado para Campina Grande, nível de voo 390, de rota.